essas gatas maravilhosas que se encontram aqui presente. Mina complicada, hein? E aí, KMC? Segura esse chão! Legal nas picadas. Meu amor, eu gosto tanto de você, mas é complicada, não dá pra entender mais. Te entender mais, te entender mais, te entender, te entender, te entender. Meu amor, eu gosto tanto de você, mas é complicada, não dá pra entender mais. Te entender mais, te entender mais, te entender, te entender, te entender. Convivo contigo e tu não dá atenção pra mim. E tantas coisas boas que eu fiz pra tu sentir. Relembrando o dia antes foi mais ou menos assim. Naquela vida romântica que eu deixei de dormir. Fiquei apaixonado, só reparei quando acordei do seu lado. Tudo gira em torno quando junta dois laços. Principalmente quando é um casal tão amado. Assim tá ligado, é em cada fato. Só queria te dizer que uma intenção que existia em você. Se você não é isso, prove me dizer. Por conta dos problemas, às vezes deixo de fazer. Amo por você, vai me reclamar por quê? Na rádio sou romântico, ainda chego pra você. E digo que apesar de tudo, você é o meu mundo. Deixe embora esse seu jeito seguro que vai nos atrasar, que vai nos machucar. A verdade que eu quero passar pra mudar a forma da gente continuar a se amar, a se amar, a se amar. Meu amor, eu gosto tanto de você, mas é complicada, não dá pra entender mais. Te entender mais, te entender mais, te entender, te entender, te entender. Meu amor, eu gosto tanto de você, mas é complicada, não dá pra entender mais. Te entender mais, te entender mais, te entender, te entender, te entender. Quando o galo canta, leva um café na cama. Patenta grande essa mulher que sempre me dá bronca. A vida continua e ela é quem não se dá conta. Constantemente vem me afronta, dizendo que alguém achava que eu tava na esquina, tomando uma cerveja com um colega e mais duas mina. E conversa fiada, eu nem saí de casa. Deve ter sido algum maluco que tem minha cara. Ha, rapa complicar, mulher tá até de mar. Doida pra prejudicar, depois vim querer dar. Você sempre na onda, agindo como uma criança. Na cabeça das amigas, explicação não adianta. Se saiu pra jogar, ela tá no pé. Se vacilar com a mulher, sabe como é que é. Se culpa é sem chance, senta minha boca. Mandou fazer pro ranking, se virar com a minha roupa. Essa mulher não é boba, ela é tipo uma louca. Usa mulher de verde que é pra não beber pra outra. Se produtor minha noite, aquele baby dó. A mina é complicada, mas sem ela é bem pior. Meu amor, eu gosto tanto de você, mas é complicada, não dá pra entender mais. Te entender mais, te entender mais, te entender, te entender, te entender. Meu amor, eu gosto tanto de você, mas é complicada, não dá pra entender mais. Te entender mais, te entender mais, te entender, te entender, te entender.